uma menina esperta. E de bicicleta ela podia passear. Agora já não tem mais medo. Quando ela subiu na sua bicicleta, já não parecia mais ser o mesmo lugar. E agora